Alcance Missionário Interdenominacional. Este é o livro em áudio das crônicas de um ministério missionário na cidade de Tampa, Flórida, Estados Unidos da América. Prefácio. Quando nosso publicista, o missionário local Milko Baut, me informou que sentia que poderíamos reunir todos os dados, informações, histórias, trajetórias e opiniões sobre nossa missão denominada Alcance Missionário Interdenominacional, Inc., para criar um livro, eu, Altagracia Gutierrez, presidente e fundadora, me enchi de alegria porque soube que havia chegado o tempo determinado por Deus para divulgar a obra que ele estava realizando por meio deste ministério e os feitos poderosos baseados em seu grande amor e misericórdia. E pensei que esta seria a melhor maneira de tornar conhecida esta base missionária estabelecida na cidade de Tampa, Flórida, nos Estados Unidos da América, desde o ano de 1990, sendo um apoio a todos os missionários internacionais que necessitam deste serviço. Um presente de Deus aos missionários que trabalham no campo missionário cumprindo seu chamado. Também penso que por meio deste livro podemos ajudar novos missionários e novos líderes que o Senhor está chamando para começar novas missões ou plantar novas igrejas, exortando-os por meio deste livro, já que nossa missão se sustenta pela fé, sem dinheiro e sem recursos humanos, iniciando pela fé, porque acreditei em Deus quando Ele me chamou. Se os líderes acreditarem em Deus, verão que vale a pena caminhar pela fé e não pela vista. 2 Coríntios 5 horas e 7 e Hebreus 11 horas e 1. Muitas vezes, quando se começa uma nova obra, acredita-se que tudo sairá bem e que todos apoiarão, mas não é assim. É preciso aprender a caminhar pela fé e não supondo ou tendo o que se necessita. Embora não pretendamos relatar nossa dor, mas sim nossas vitórias, isso não significa que não passamos por muitas provações, mas o que gera a fé não são as derrotas, e sim as vitórias. Se outras pessoas nos tivessem dado todos os recursos econômicos e houvesse uma grande equipe de apoio, como saberíamos que foi Deus quem nos chamou? Pois o chamado é direto ao coração e seus servos começam a caminhar pela fé para ver vitórias. E quando os dardos do maligno querem atacar e derrotar essa fé, basta fazer a chamada da fé de Jeremias 33:3 e nesses momentos negativos verão que podem sair vitoriosos porque creram e obedeceram. Por isso, minhas expectativas ao tornar conhecidos os feitos de Deus neste ministério são também para que aqueles que estão para iniciar uma obra de fé chamados a servir, não desistam olhando para o negativo nem se lamentem pela dor, mas que em meio às provações deem glória a Deus tanto pela dor quanto pelas vitórias. Em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8 horas e 38. Irmão que está sentindo o chamado, não tenha medo nem se perturbe o seu coração, creia em Deus, Ele responderá e te guiará no que tens que fazer. Nenhum ministério é igual ao outro, nenhuma igreja é igual à outra, nem todos os começos são iguais, cada um tem seu dom e cada um tem sua missão. Se apenas creres em Deus, Ele te dirá o que deves fazer e tudo sairá bem. Hoje damos testemunho deste ministério que, ao longo desses 28 anos, tem visto a poderosa mão de Deus nos sustentando em nossa árdua jornada. Passamos por muitas provas, mas hoje contamos as vitórias, pois quando Ele me chamou, eu criei até hoje. Agradecimentos. Agradeço primeiramente ao Senhor, que me chamou, capacitou e me respaldou para cumprir a grande comissão. A minha família por apoiar a missão que meu Deus colocou em meu coração. Dou graças a Deus pelo meu amado esposo Zacarias Gutierrez, que me apoiou 100% neste chamado que recebi da parte de Deus para estabelecer um ministério missionário que ele usaria para abençoar as nações a partir da cidade de Tampa, Flórida. Meu esposo não me perguntou por que eu me envolveria numa missão que ainda não existia. Não perguntou onde estavam os recursos econômicos e humanos com os quais eu deveria empreender essa missão. Simplesmente se deixou guiar pelo Espírito Santo, sem fazer perguntas nem controlar o tempo que o Senhor iria requerer de mim no meu dia a dia. Agradeço a Deus pelo silêncio do meu esposo e porque Satanás nunca conseguiu usá-lo para impedir que eu cumprisse meu chamado neste ministério de amor pelos esquecidos, permitindo-me estar atenta somente ao trabalho que deveria fazer para que o Evangelho continuasse avançando entre as nações. Ao longo desses 28 anos já completados até 2018 de árduo trabalho missionário local e internacional, reconheço que sem o apoio do meu esposo jamais teria conseguido alcançar esse objetivo de Deus para a minha vida, estabelecer a casa missionária como lar do missionário que Deus enviava à nossa cidade de Tampa. Agradeço também ao meu esposo Zacarias por apoiar financeiramente quando era necessário cobrir os gastos do ministério, e pelo talento que Deus lhe deu para trabalhar nas áreas de encanamento, eletricidade e carpintaria quando precisávamos. Agradeço por trabalhar duro para o sustento da nossa família sem me exigir que eu trabalhasse para ajudar nas despesas do lar, pois ele, como homem esforçado e responsável, cobria todos os gastos, além de contribuir para os custos do ministério e ajudar os missionários que se hospedavam na casa missionária. Por essa boa vontade de ser um forte colaborador neste ministério e por seu amor pelas missões, hoje não posso ficar calada, já que ele foi um braço forte em todos esses anos em benefício deste ministério que hoje faz história na cidade de Tampa, Flórida. Dou graças aos meus filhos que, embora não compreendessem o chamado de Deus para minha vida, sempre apoiaram a missão estabelecida. Minha filha Idelba, que junto com seu esposo José Antônio Nava, de nacionalidade mexicana, mestre de obras, tem ajudado na remodelação da estrutura da casa missionária. Obrigada por sua boa vontade em ajudar nesta árdua tarefa de manter a missão. Agradeço também a minha filha Elizabeth por sua ajuda incondicional para atualizarmos a organização e cumprirmos as leis e regulamentos legais da missão. Pela graça de Deus, somos uma organização legalmente constituída no estado da Flórida e, graças a ela, podemos trabalhar dentro da ordem estabelecida. Agradeço também ao seu esposo William Matos, de nacionalidade cubana, pelo apoio durante esses 28 anos na área de manutenção, por seu trabalho como técnico em ar-condicionado, pelas doações de materiais, peças e mão de obra à missão. O apoio do meu genro William tem sido de grande valor para esta missão. Agradeço também ao meu filho Manuel Zacarias Gutierrez Jr. por acreditar em mim e me apoiar. A minha filha Ruth pelo seu apoio também. Dou graças a Deus também pela minha filha Damaris Gutierrez, que apesar de suas limitações causadas por uma doença que sofreu aos 1 ano e meio de idade, um severo ataque de meningite que a fez perder a capacidade de falar, ouvir e andar, devido à perda de células cerebrais, o Senhor tinha um propósito com minha filha Damaris. Depois de alguns anos, Deus fez o milagre, e hoje minha filha vê, ouve, fala e entende tudo o que acontece, a glória é do nosso Deus. Ao nos mudarmos para a cidade de Tampa, a mudança nela foi total até hoje e se cumpriu a promessa do Senhor, quando me disse que ela caminharia comigo. Naqueles momentos, vendo suas limitações, duvidei, mas quando Deus me chamou para estabelecer a missão em Tampa, com o passar dos anos vi que a palavra profética se cumpriu, pois se manifestou nela o dom de servir como missionária junto comigo. Caminhamos juntas nesta missão para cumprir o propósito de Deus, mantendo o lar missionário o mais bonito possível. Isso também me motiva no cumprimento desta missão. Obrigada, minha filha Damaris, por amar esta missão. Cristo a curou, pois pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 5. Deus fez o milagre e devolveu a ela a fala, a audição, e nasceram novas células em seu cérebro, para que viva uma vida normal dentro de sua condição. Essa é uma vitória alcançada quando vejo minha filha Damaris trabalhando comigo e preparando caixas de doações que saem para os campos missionários. Vale a pena ser fiel a Deus. Glória a Deus pela saúde da minha filha Damaris e por minha família na segunda e terceira geração. Salmos 128 e Deuteronômio 28, 14. Ao longo desses 28 anos, já recebemos mais de 100 missionários internacionais e trabalhamos com centenas de missionários locais, aos quais agradecemos pelo grande apoio. Por meio deste trabalho, Deus tem abençoado outras nações e hoje dou graças ao Senhor porque alcançamos o propósito deste Ministério Missionário de Fé e Esperança na cidade de Tampa, apoiar os esquecidos que são os missionários, as viúvas, os órfãos, os idosos, os presos e todos os necessitados. Espero que ao ler este livro e conhecer tudo que Deus pode fazer com uma alma que lhe obedece, você creia que se Ele fez comigo, também pode fazer contigo. Agradecemos às igrejas locais da cidade de Tampa pelo apoio que deram ao alcance missionário ao longo desses longos anos. Reconhecemos neste livro cada igreja que colaborou e apoiou este ministério missionário local, desejando que nosso Deus Todo-Poderoso os abençoe grandemente, pois com a colaboração dos irmãos pastores foi possível continuarmos cumprindo a missão em nossa bela cidade e continuarmos recebendo missionários, pastores e servos de outros estados da nação e países do mundo inteiro, sendo assim todos participantes da obra de Deus entre as nações. Igreja Pregoneiros de La Fe, pastores Vitor e Carmen Nasco. Igreja La Paz de Cristo, pastores Rolando e Alicia Morfi. Igreja Palavra de Vida, pastores Frank e Diana Carrillo. Igreja de Deus Me, pastores Raul e Aida Soto. Igreja Cruzes de Las Almas, pastores Alex e Grace Thomas. Igreja do Nazareno, pastor Edgar Dias. Igreja Metodista Livre, pastor Gustavo Sangrima. Igreja La Luz del Mundo, pastor David de Jesus. Igreja Manantial de Vida, pastores Saul e Sandy Rivas. Igreja Cristiana El Shaddai, Pastor Moisés Secundino. Igreja La Fé Restaurada, Pastores Delcio e Dora Rodrigues. Igreja Nuevo Pacto, Pastora Esther Gonzalez. Igreja Restauração Cristiana, Pastores Miguel e Virgem Maisoné. Igreja Templo Betel, Pastores Thomas e Carmen Monteiro. Igreja El Mover do Espírito Santo, Pastores Júnior e Ingrid Octaviani. Outras igrejas fora da área de Tampa e do estado da Flórida que também colaboraram e participaram são: Igreja Pentecostal MB em Orlando, Igreja Palavra de Vida de Laquelan, Igreja de Cleveland, Ohio, Igreja Maranata. Agradecemos também a todos os ministérios que deram seu apoio a esta missão local e a todos os irmãos missionários internacionais que nos visitaram, bem como os missionários locais nos eventos e programas que realizamos ao longo desses anos. São eles: Madres Unidas em Clamor, fundadora Santa Rosa; Ministério de Ajuda às Missões, Pascoal Munhoz; Ministério Majanai, fundadora Merian Cespero; Ministério Vino Nuevo, fundador Daniel Velasquez; Ministério Happy Land, fundador Eliud Pérez; Ministério Word Ministry, Elvia Mendes; Ministério Parada Cristiana, Áurea e Edwin Rojas; Ministério Pan de Vida, fundador Júlio Santana; Ministério Mulheres em Acion, fundadora Yolanda Ajo; Ministério de Ajuda às Adolescentes, Evelyn Bermudes; Orquestra La Família, fundador Samuel Montizo; Orquestra de Crianças, fundador Didimo Sanches; Ministério Edificando as Nações, fundador Oswaldo Gimenez. Se alguma igreja ou ministério que colaborou com a Mi durante todos esses anos não foi mencionado, pedimos desculpas, pois é difícil lembrar e citar tantos servos preciosos que nos apoiaram, pastores e ministérios. Destacamos aqueles que mais perseveraram conosco. Na unidade e no companheirismo entre os ministérios se nota a diferença e se alcançam grandes vitórias. Um quebra-cabeça é composto por muitas peças e todas são importantes para completar a imagem e ver com alegria a obra de arte final, destacando cada elo da unidade. Assim também é a Igreja de Cristo, fragmentada na Terra, mas unida no mesmo propósito, no mesmo Espírito e no mesmo Deus, unidos em amor e harmonia para realizar a obra do Criador e cumprir o propósito na Terra, demonstrando assim sua perfeita unidade por meio de Jesus Cristo. Agradecemos também as entidades comerciais da cidade de Tampa que nos apoiaram, como Restaurante La Teresita, que forneceu comida para nossos eventos missionários; Supermercado Hispano Tico Market, que doou frutas e artigos de primeira necessidade para os missionários hospedados na casa missionária; Sunshine New Eels Editir e Sales Inc., por seu apoio financeiro mensal para as despesas da casa missionária; Serviço Latino, por seu apoio com serviços legais que o Ministério necessitou ao longo desses anos; Alamo Rental Car, por permitir que vendêssemos almoços aos seus funcionários para apoiar esta missão; Sorveteria Cocorran, por sua contribuição financeira também; Missionária Elva Mendes, por sua ajuda com alimentos provenientes do supermercado Public; Missionária Cleo Lopes, da Igreja El Tabernáculo de Deus, por sua doação de alimentos para a casa missionária. Os membros da Junta Oficial da MI agradecem a esses comércios da cidade de Tampa por seu apoio no cumprimento da nossa missão. Ao escrever hoje esta história, reconhecemos o valioso apoio que prestaram e acreditamos que é digno de ser refletido no livro das Crônicas do Alcance Missionário Interdenominacional Incorporado. Convidamos todos os irmãos, amigos, pastores e ministros do Evangelho de todas as igrejas e ministérios, bem como empresas ou negócios que queiram colaborar com esta missão de alcance ao missionário, aos necessitados e às almas em todas as nações, que entrem em contato com nossa missão local pelo número 813-887-1057. Também podem participar da divulgação deste material, que está disponível no YouTube e Facebook, para que possamos continuar com nosso trabalho, ampliar a estrutura, continuar recebendo missionários e servos de Deus na cidade de Tampa, para apoiar as igrejas e missões, bem como continuar servindo a comunidade de Tampa e a região central da Flórida. Muito obrigado e que o Senhor continue abençoando a todos. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão ao que come, também proverá e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios 9:10. Introdução. O alcance missionário interdenominacional. A MI nasceu no coração de Deus com o propósito de alcançar os missionários que levam a preciosa semente, os que plantam igrejas, os que vão às nações, os que pregam até os confins da terra. Somos um grupo de crentes que serve aqueles que servem. A MI não envia missionários, mas recebe os que chegam a esta terra onde corre leite e mel, a um lugar deste planeta nos Estados Unidos, a uma cidade chamada Tampa, na costa oeste da Flórida Central. A Mi também colabora com os que vão ao campo missionário em países e regiões onde há necessidade, e também serve a comunidade de Tampa por meio de vários departamentos com seus missionários locais voluntários. Este livro, juntamente com o áudio e o DVD, foi criado para divulgar ainda mais este ministério que, por 28 anos até 2018, tem servido aos missionários locais, internacionais e às missões em vários países. Recebemos, até fevereiro de 2018, mais de 200 missionários e colaboramos com centenas de missões ao longo desses 28 anos. A Mi é uma organização sem fins lucrativos, sustentada por doações de outros ministérios e igrejas cristãs. Temos duas casas missionárias onde hospedamos todos os missionários, pastores, evangelistas e salmistas que visitam a cidade de Tampa. Muitos deles são missionários frequentes de outros países e estados da nação que vêm uma ou mais vezes ao ano. Vivemos pela fé, não recebemos nenhum salário ou apoio fixo. Dependemos apenas de Deus, que usa irmãos, obreiros, pastores e líderes para nos apoiar nesta obra missionária, para que o propósito de Deus se cumpra na cidade de Tampa e nas nações. A Mi não pertence a nenhum concílio, por isso é interdenominacional. Nossos líderes, membros ativos voluntários e colaboradores são membros de outras igrejas locais. Nunca fomos pedra de tropeço para ninguém e sempre realizamos nossas reuniões e atividades fora do horário das igrejas. Temos dois cultos básicos por semana, quartas-feiras às 10 horas e sábados às 19 horas. Cultos missionários e por departamentos, em apoio aos missionários, às diversas missões que apoiamos em outras partes do mundo e aos serviços ou missões locais que realizamos na comunidade de Tampa. Jamais impusemos obrigações aos irmãos e irmãs de Deus que se comprometem a servir e ajudar neste ministério. Todos têm feito isso voluntariamente, de bom coração e pela fé, e somos profundamente gratos por sua colaboração e dedicação. A glória seja dada a Deus. A Mi nasceu em 1990 e continuará até que o Senhor venha ou determine o contrário. Desde então, ampliamos a estrutura. Atualmente temos 5 quartos no total, com todas as comodidades totalmente gratuitos, para hospedar missionários e visitantes de qualquer ministério, sem acepção de pessoas, sem exigências conciliares, sem pré-requisitos. Não hospedamos qualquer pessoa em nossas instalações, apenas os que forem devidamente referenciados por um membro do ministério ou pastor local que apoie a missão. Muitos confiam em nós, pois ao longo de todos esses anos temos servido não só aos missionários e ministérios internacionais, mas também aos locais e à comunidade. Até aqui nos ajudou o Senhor e seguimos dependendo completamente de Ele. Também temos apoiado outros ministérios, professores, conferencistas e pastores que contribuem com a educação cristã. Realizamos também eventos, conferências e reuniões com esse propósito. Líderes e departamentos do AMI. Este é o atual corpo ministerial do Alcance Missionário. Altagracia Gutierrez, presidente fundadora. Hugo Aquintero, vice-presidente. Javiere Feliciano, diretor ministerial. Milko Balti, secretário da Junta de Diretores e Publicidade. Rolando Lopes, tesoureiro e diretor do Departamento de Prisões. Andrés Alvarado, departamento legal. Ingrid Duque, conselheira ministerial. Manuel Zelaya, coordenador de missões internacionais. Yolanda Deu Abrego, coordenadora das necessidades comunitárias. Departamentos atuais. Departamento Ministerial. Departamento de Missões Internacionais. Departamento de Prisões. Departamento de Publicidade. Departamento de Ajuda ao Necessitado. Departamento de Moradores de Rua, OMELES. Atualmente estamos precisando de líderes e colaboradores nos seguintes departamentos: abrindo portas para os jovens cristãos, cadeia telefônica, casas de repouso, nursing homes, música, cultos nos lares, ajuda mútua, prisões, evangelismo, membros ativos do AMI, 218, membros locais: Raul Soto, Zaida M. Pino, Maria Castro, Nívia G., Sanjurjo, Rafael Álvares, Rosa Pinto, Sara Silva, Sônia M. Sarmiento, Gilberto Lopes, Omara Medina, Rosa Qui Sanches, Tereza Quintero, Juan Dias, Luz Nunes, Irma Lopes, Javier Lopes, Roxana Zelaya, Aracelis Dias, Carmen L. Graceteroli, Damares Gutierrez, José Vargas, Maria Nora Mejia, Maria Consuelo Charron, William Osvaldo Jimenez, Júnior Octaviani, Francisco Medina, Ângel e Garcia, Lili M. Vélez, Maria Correia. Membros internacionais: Vitor Coronado, Venezuela, Denis Joseph Sembili em República Dominicana, Marta Gifite, Cuba, Adilcier Santos, Brasil. Fundadores e cofundadores que iniciaram no ano de 1990 foram: Altagracia Gutierrez, presidente fundadora. Dinorá Cortijo, vice-presidente. Lourdes C. Baran, secretária-geral. Rafael Melendes, tesoureiro. Celeste C. Baran, diretora de atividades. Ângel Rodrigues, pastor-conselheiro. Miguel Graciano, diretor de missões internacionais. Marta Rodrigues, diretora de missões locais. Lídia Fragoso, casas de repouso e programa de rádio. Milagros Mercedes, assistência a missionários. Israel Tavares, locutor do programa de rádio. O segundo grupo de cofundadores foi composto por Hugo Quintero, vice-presidente, Raul Soto, tesoureiro, Araceli Santo e Maria Castilho, secretárias, Aida Soto, diretora do Departamento de Missões, Áurea Rojas, diretora ministerial e fundadora da Parada Cristiana de Tampa, Edwin Rojas, coordenador legal, Luz Cruz, diretora de Missões Locais, e Yolanda Del Abrego, diretora das Necessidades Comunitárias. Diretores da Junta Oficial do terceiro grupo foram Milagros Mercedes, secretária, Pablo Pacheco, pastor-conselheiro, Linda Beais, diretora do programa de rádio, Blanca Moate, diretora de missões internacionais. A diretiva do quarto grupo que foi adicionada, além da presidência, Altagracia Gutierrez, e da vice-presidência, Hugo Quintero, foi composta por Mary Castro, secretária da junta, e Javier Feliciano, diretor ministerial. História do AMI. A irmã presidente e fundadora do AMI, Altagracia Gutierrez, iniciou no trabalho missionário no ano de 1968. Testemunho de Altagracia Gutierrez. Recebi o chamado do Senhor para estabelecer a missão na cidade de Tampa, Flórida, ouvindo a voz do Espírito Santo que me disse para ligar para a missionária Maria Garcia, pois eu iria apoiá-la. Obedeci e liguei. As duas recebemos a confirmação e nos alegramos, mas ao desligar o telefone, perguntei a mim mesma: com o que vou apoiá-la? Esse foi o primeiro dia do grande início deste ministério, ainda que eu não soubesse. Humanamente, eu não tinha nenhum orçamento, nenhum ministério estabelecido. Não havia sequer uma folha escrita com instruções do que fazer, nem com o que começar. Tampouco havia membros que apoiassem a visão para dar início à missão, nem um pastor ou congregação que dissesse: estamos contigo e vamos te apoiar. Pelo contrário, parecia que o quarto havia se enchido de água, pois assim que a missão foi anunciada, os ataques do maligno não tardaram, levantando um ódio sem causa contra mim, ódio esse que até hoje ainda sinto em suas rajadas. Mas mesmo com tudo isso, o Senhor continuou falando, indicando-me o que fazer, pois ele era o engenheiro e eu o carpinteiro da obra-prima que ele estava edificando para abençoar seus missionários e as nações a partir da nossa cidade, Tampa, Flórida. Comecei com a experiência que já tinha em missões, realizando algumas atividades de vendas para arrecadar fundos e enviar ao campo missionário no Haiti. Trabalhei em missões por cerca de 12 anos no estado de Massachusetts, onde vivia antes de vir para Tampa. Trabalhei com a missionária Mildred Tabraui, apoiando 16 pontos missionários na República Dominicana, 4 no Haiti e um ponto missionário em cada um destes países: México, Guatemala e Peru. Trabalhávamos com irmãos e amigos que compravam os produtos que vendíamos para levantar fundos destinados a missões necessitadas. Na cidade de Salcedo, enviamos a quantia de $250 para a compra de um terreno, a fim de construir um templo, já que não havia um local de adoração ao Senhor. Durante cerca de 12 anos de trabalho missionário na cidade de Lawrence, Massachusetts, enviamos mais de $18 mil para o campo missionário, para a glória de Deus. Tenho provas e testemunhos com fotos e cartas que atestam a autenticidade deste trabalho missionário, realizado em favor do mundo das missões de 1968 até a data deste livro, 2018. O Ministério Alcance Missionário Interdenominacional começou em 1990, e a primeira casa missionária em Tampa foi aberta em 1995, com a visão que Deus me deu baseada na Sunamita de 2 Reis 4, 8, 10, de preparar um lugar de descanso para o servo de Deus. Aconteceu também que um dia passava Eliseu por Sunem, e havia ali uma mulher importante, que o constrangia a comer pão, e sucedia que todas as vezes que passava, ali se dirigia para comer. Ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali coloquemos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que, vindo ele a nós, para ali se recolha. 2 Reis 4, 8, 10. Trajetória do AMI. Início do alcance missionário interdenominacional em 1990. O primeiro país que começamos a apoiar foi o Haiti. Iniciei com base na experiência adquirida no estado de Massachusetts, organizando vendas de garagem na minha própria casa e algumas atividades com comida. Acreditei que seria o mesmo tipo de visão que havia vivido antes, e comecei escrevendo para alguns missionários que já conhecia. No entanto, percebi que era algo diferente e que precisava me entregar totalmente ao desenvolvimento de uma missão que ninguém via, mas que na mente do engenheiro já estava planejada. Eu, como carpinteira, só precisava seguir as instruções do edifício que ele, como Deus, estava estabelecendo para abençoar as nações. O ano de 1990 foi um ano de silêncio. Passava horas e horas meditando na visão que se formava dentro do meu coração. Tinha medo da visão, pois o sacrifício era grande e os ataques do inimigo constantes e cruéis. Mas quando Deus chama seus servos para uma missão especial, Ele lhes dá forças, mesmo que caminhem com medo, como era o meu caso. O Senhor sabia que sua serva sairia vitoriosa. O maior acontecimento daquele ano foi enviar a primeira doação para a República do Haiti, ao Ministério, o Bom Samaritano, dirigido pela missionária Maria Garcia, no valor de $140. Essa foi a primeira nação com a qual o alcance missionário começou a trabalhar. O ano de 1990 foi o ano em que a base do Ministério foi estabelecida sem recursos humanos, sem recursos econômicos, sem apoio ministerial, mas com uma grande visão que me impulsionava a aceitar o chamado com coragem, pois eu tinha certeza de que aquele que me chamou era poderoso para me sustentar sem que eu caísse. Olhando para o céu todos os dias, sabia que a missão voaria para as nações. Dou graças ao Senhor Jesus por me escolher para estabelecer este ministério de amor aos esquecidos nesta cidade de Tampa, Flórida, Bahia do Espírito Santo e Cidade de Fogo, onde meu Deus colocou os olhos para abençoar as nações por meio da sua base missionária, o Alcance Missionário. 1991. O ano de 1991 foi um tempo de muita meditação na nova missão. O país que começamos a apoiar neste ano foi a República Dominicana. Tudo começou recebendo em minha casa os missionários Euduo Flet Cepeda, que permaneceram por 8 semanas, e pela graça de Deus, pude organizar a primeira agenda missionária, onde mais de 12 igrejas os receberam com amor. Embora o ministério ainda fosse desconhecido, Deus abriu portas nas igrejas de Tampa. A estadia dos missionários durou, como mencionado, 8 semanas, deixando marcas de bênçãos em nossa comunidade. Eles partiram com alegria da cidade missionária estabelecida no estado da Flórida. Depois disso, outros missionários chegaram por períodos curtos, alguns de Nova York e de Massachusetts. Naquele ano, alguns se hospedavam na casa de familiares, mas me ligavam para que eu os apresentasse ao povo cristão da nossa cidade. Por exemplo, as missionárias Maria e Lucila Mendes, que vieram compartilhar as necessidades do ministério que realizavam na República Dominicana. O Senhor colocou em minhas mãos as doações arrecadadas para o ministério que elas dirigiam no sul do país. Continuei trabalhando em silêncio, mas sempre com a visão de que o Evangelho avançasse até as nações. O maior evento de 1991 do AMI foi a realização de 3 atividades de vendas de almoços para arrecadar fundos e uma vigília realizada em minha casa, onde participaram 5 irmãos que amavam missões. O desafio era grande, mas o Espírito Santo me impulsionava a seguir em frente, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, confiando apenas que em Tampa, o Senhor havia aberto uma brecha para abençoar as nações. Pude continuar cumprindo com a missão confiada. A glória é para o nosso Deus. 1992. Este foi o ano da estruturação da base da missão. O país que apoiamos neste ano foi Honduras. Organizou-se a primeira junta diretiva, que passaria a administrar a missão junto com a missionária fundadora. Um grupo de irmãos que amavam as missões começou a sentir o chamado pelo campo missionário. Neste ano, uniram-se à missão, oferecendo apoio e reconhecimento à obra que o Senhor estava estabelecendo em nossa cidade de Tampa, Flórida. Os irmãos que se uniram foram Dinorá Cortijo, Miguel Graciano, Lourdes Sebaran, Marta Rodrigues, Rafael Melendes, Celeste Sebaran, Pastor Ângel Rodrigues, Scarly Melendes. Eles demonstraram boa vontade para colaborar no estabelecimento da visão, marcando a diferença, e Deus deu à missão a forma correta de organismo de amor, para que produzisse muitos frutos. Nos 3 primeiros anos parecia que nada havia sido feito, mas foram o elo de um grande começo. Com o passar do tempo, podemos ver o fruto da obediência, aceitando fazer parte do propósito de nosso Deus em nossa cidade. Graças ao Senhor, o alcance missionário não é uma missão seca, mas sim uma missão frutífera, de grande suporte e apoio às missões internacionais que passaram por nossa base local. Alcance missionário é um ministério valioso em nossa comunidade, sendo um ministério de fé e do grande amor de Deus, para servir aos esquecidos, os missionários, os idosos, os presos, os órfãos, as viúvas e os necessitados. As grandes corporações e os grandes ministérios começam pequenos, como Jesus começou sua igreja com apenas 12 apóstolos, mas perseveram com firmeza rumo à meta até alcançar a vitória. Neste ano, começamos a trabalhar com a República de Honduras através dos missionários doutores Otoniel e Xiomara Collin, que estavam estabelecidos em La Mosquitia com uma escola de enfermagem para formar jovens que pudessem atender os nativos em casos de emergência. Tivemos o privilégio de conhecê-los por meio da missionária Maria Garcia. O acontecimento mais marcante foi estabelecer uma cadeia de intercessores para orar pela janela 10/40. Conseguimos reunir 60 irmãos que dia e noite oraram por 3 meses intercedendo por essa faixa do planeta, desde o Equador até a Índia, uma região sem evangelização. Pela graça de Deus, o evangelho começou a ser anunciado ali, salvando almas desses territórios. Estabelecer a diretoria oficial, trabalhar com Honduras e reunir os 60 intercessores marcaram o avanço do evangelho às nações a partir da nossa missão local, para a glória de nosso Deus. 1993. Este foi o ano da grande abertura. O ministério foi divulgado através de seu programa de rádio. O país que começamos a apoiar nesse ano foi Cuba. O Senhor nos direcionou a estabelecer um programa de rádio com o nome do ministério, Alcance Missionário, que foi ao ar pela primeira vez no dia 22 de junho de 1993. Agradecemos a Johnny Rodrigues, que foi diretor da rádio La Hora de Deus por muitos anos, por nos dar a oportunidade de ter nosso programa missionário todas as quintas-feiras às 22h15 por 16 anos, cumprindo assim a revelação que Deus deu a Altagracia em 1992 de que ela teria um programa na rádio. Uniram-se os seguintes irmãos para apoiar o primeiro programa de rádio missionário na cidade de Tampa, Flórida: Rafael Mendes, Miguel Graciano, Ismael Tavares, Lourdes Sebaran, Ângel Rodrigues, Marta Rodrigues, Dinorá Cortijo, Ferdinand Ramírez, Ângel Saias, Lemuel Santos, Altagracia Gutierrez, fundadora. Depois outros colaboradores se juntaram, como Rafael Álvares, Paulita Rosário, Lídia Fragoso, Juan Gedres, Ângel Cruz, Alida Nasco, Maria Salermo, Samuel Santos, Pastor Ângel Santos. Também foi criada uma cadeia de oração, dirigida pela missionária Aide Soio. Nesse mesmo ano, várias igrejas locais deram apoio ao ministério. Entre elas, Igreja de Deus Pentecostal Mi, Pastor Edwin Lopes, Igreja Pregoneiros de La Fe, Pastores Vitor e Carmen Nasco, Igreja Palavra de Vida, Pastor Manuel Santana, Igreja Cristiana El Shaddai, Pastor Moisés Secundino, Igreja Alfa Y Ômega, Pastor Pablo Pacheco, que já partiu com o Senhor. Neste ano começamos a trabalhar com a República de Cuba, apoiando os missionários Henrique e Julita Rodrigues, da província de Camagüey. Eles foram os primeiros missionários cubanos que conhecemos e até o presente, 2018, continuamos trabalhando com essa nação sofrida. O evento mais importante foi conhecer o Ministério dos Barcos Missionários e trabalhar com seus missionários latinos dos navios El Buen Samaritano e Misericórdia del Caribe. Pela graça de Deus, até hoje continuamos apoiando os missionários latinos e africanos da missão Mercy Ships. As missões estão no coração de Deus. Onde houver necessidade, ali estarão os missionários cumprindo a grande comissão. 1994. Este foi o ano da revelação para o estabelecimento de uma casa missionária. O país com o qual começamos a trabalhar foi Nicarágua. Iniciamos a busca de uma casa para alugar, com um custo mensal de $150. Não contávamos com recursos financeiros, mas obedecendo ao chamado para estabelecer a casa missionária, começamos a busca em janeiro, e foi somente em outubro que recebemos a informação sobre uma casa à venda. Alguns irmãos se uniram à visão. Oramos e fechamos um contrato de compra sem ter o dinheiro, saindo pelas ruas para pedir uma doação de $100 por pessoa. Nesse mesmo ano começamos a trabalhar com a República da Nicarágua, realizando o primeiro envio de uma cadeira de rodas mecânica, doada pela irmã Alegita Soares, e recebida em Managua pelo irmão Juan Antônio Hernandes, que era deficiente físico. Os funcionários da empresa Alamo Rental Car foram uma grande bênção para o ministério, ajudando na arrecadação de fundos para a compra da casa missionária. Compravam de 60 a 70 almoços em cada atividade que organizávamos. Essas vendas eram organizadas por diversos funcionários que também eram membros e diretores do ministério: Celeste Sebaran, Ismael Tavares e Rafael Melendes. Uniram-se também dois grandes colaboradores que jamais poderemos esquecer: os irmãos Francisco Caldi e David Verez. Foi também estabelecido o Departamento de Casas de Repouso, Nursing Homes, com atuação em 11 lares de idosos em nossa comunidade. Irmãos voluntários se dispuseram a formar equipes de missionários locais que, de domingo a segunda, apresentavam o plano de salvação aos idosos. Realizou-se o segundo envio missionário ao Haiti, com o envio de 6 máquinas de costura e uma amassadora industrial, máquina de fazer pão. Nesse mesmo ano, pela primeira vez, o alcance missionário saiu publicamente às ruas com uma caminhada de clamor no Parque Lopes. O Senhor acrescentou 2 novos membros que foram muito importantes para o crescimento do ministério, Lídia Fragoso e Milagros Mercedes. Também recebemos apoio da Igreja Nuevo Pacto, com a pastora Esther Gonzalez. O evento mais importante do ano foi receber 7 missionários da América do Sul que vieram fazer um seminário intensivo, escolhendo a cidade de Tampa para realizar suas práticas missionárias. Eles participaram de atividades em mais de 15 igrejas locais, nas ruas da cidade e em mais de 1000 lares da comunidade, apresentando o plano de salvação. Esses irmãos causaram um grande impacto missionário em nossa missão, apresentando dramas evangelísticos e participando com o Ministério Pão de Vida, liderado pelo missionário Júlio Santana em Platte City. Continuamos coletando doações para comprar a primeira casa missionária, pois missionários chegavam e não havia onde hospedá-los. O sucesso alcançado neste ano veio porque obedecemos e aprendemos a seguir o propósito do nosso Deus. 1995. Este foi o ano da grande vitória. O país com o qual começamos a trabalhar foi o Brasil. Estabeleceu-se na cidade de Tampa, Flórida, a visão da Tsunamita, preparar um lugar para o varão missionário de Deus. Nesse ano foi comprada a primeira casa missionária na cidade de Tampa. No dia 6 de fevereiro, o ministério foi oficialmente estabelecido com nome e sobrenome, Alcance Missionário com a Casa Missionária, para a glória de Deus. E em 6 de maio, os missionários finalmente tiveram sua casa. Foi inaugurada nesse dia a Casa Missionária. E o pastor Ricardo Tannon foi o servo que Deus usou para realizar a cerimônia de inauguração. Desde então, o fluxo de missionários nunca mais parou. Nesse mesmo ano, novos membros colaboradores se uniram ao ministério. Os irmãos Néstor Fragoso, Carlos e Laura Carrasco, Maria Salermo, Caridade Castilho, Mérida Martínez, Esperança Basden e Isabel Delgado, que começaram a oferecer apoio espiritual, financeiro e físico à missão. Iniciaram-se 2 cultos missionários para apresentar os missionários que chegavam à casa missionária, e ao mesmo tempo, os membros do AMI passaram a se reunir como ministério estabelecido na cidade de Tampa. Até hoje, pela graça de Deus, mantemos esses 2 cultos missionários. Para a glória de nosso Deus e para o fortalecimento dos líderes que servem neste ministério de amor aos esquecidos. O evento mais marcante do ano foi receber, no dia 7 de maio, o primeiro missionário hospedado oficialmente na casa missionária. O Senhor nos concedeu a honra de plantar uma semente no Brasil, por meio deste missionário, o irmão Ioa da Silva Caetano, que trabalhava com mais de 150 missionários em áreas internas da selva amazônica. 1996. Este foi o ano da legalização da missão. O país que começamos a apoiar neste ano foi México. O AMI foi legalmente reconhecido no estado da Flórida como uma organização sem fins lucrativos, declarando que o ministério tem respaldo legal para receber missionários internacionais que chegam à nossa cidade, sempre referidos por irmãos ou colaboradores. Foram estabelecidos 2 novos departamentos, abrindo portas para os jovens cristãos, liderado pelo diretor Lemuel Santos. Rompendo Barreiras nas Prisões, dirigido pelos missionários Rafael Álvares e Ângel Cruz, que já partiu com o Senhor. Neste ano, recebemos o apoio de diversas igrejas que acolheram missionários internacionais, convidando-os a compartilhar seus testemunhos. Algumas dessas igrejas foram: Igreja Restauração Cristiana, Pastor Miguel Maisoné; Igreja Roca de Esperança, Pastor Jesus Romero; Igreja de Deus Inc., Pastor Juan Pinales; Igreja Oásis de Amor, Pastor Daniel Cruz; Igreja La Hermosa, Pastor Ramon Viva. A cadeia telefônica também quebrou o recorde de chamadas feitas a irmãos e amigos que viviam sozinhos em nossa comunidade, realizando ligações diárias para a glória de Deus. Graças a esse contato, foi possível ajudar muitas pessoas e visitar diversos irmãos esquecidos. A líder da cadeia telefônica era Aide Soto, que já partiu para estar com o Senhor. De 1996 a 2007, foram realizadas 45 mil chamadas, sendo que em 1998, quebramos o recorde com 15 mil ligações, glória a Deus. Ainda em 1996, recebemos um grupo andino vindo da Cordilheira dos Andes. Eles foram recomendados pela missionária Consuelo Guido, da Colômbia. Organizamos um culto missionário na Igreja Sião Pentecostal das Assembleias de Deus, com o pastor Richard Guzmã, e com a participação da Igreja Cristiana El Shaddai, com o pastor Moisés Secundino. Neste mesmo ano, começamos a trabalhar com o México, por meio do missionário José Matas, de nacionalidade equatoriana, que atuava como missionário de comunicação na revista Cripmas, publicada na Cidade do México, DF. O evento mais importante deste ano foi a realização de uma semana missionária, com dois seminários diários sobre missões, de segunda a sexta-feira. No último dia, encerramos com um grande culto na igreja pastoreada por Juan Velásquez, tendo como mestre de cerimônia o missionário Jorge Rivera, com participação especial da Orquestra La Família e da Juventude da Igreja El Shaddai. A pregação ficou a cargo do evangelista internacional Isaac Calles, vindo de Nova York. Esse evento contou com a ampla participação da comunidade, missionários, irmãos e amigos, e causou um grande impacto na cidade de Tampa, Flórida, 1997. Este foi o ano do impacto juvenil na cidade de Tampa. O país com o qual começamos a trabalhar foi Porto Rico. Este ano foi de grande atividade missionária, pois realizamos um seminário intensivo sobre missões com as missionárias fundadoras da Universidade The Old, em Porto Rico, as diretoras Eleonora e Josie Brastov, dos Estados Unidos. O seminário durou 8 semanas, com aulas de 6 horas diárias, e formou 8 seminaristas em missões transculturais. O professor Otto de La Torre conduziu outro seminário de 10 semanas, com encontros de 4 horas às segundas-feiras, sobre evangelismo e missões. Esse curso beneficiou evangelistas e missionários locais, formando 18 seminaristas, para a glória de Deus. Otto era professor da Universidade Cristã Americana da nossa comunidade. Realizamos um clamor de 24 horas por Porto Rico, ao qual se uniram 160 irmãos de várias nações, intercedendo pela Ilha do Encanto. Recebemos o missionário Jerry Lucas, de Serra Leoa, na África, que trabalhava como missionário no navio de misericórdia Anastasis. Ele compartilhou conosco grandes experiências de sua missão a bordo, que contava com 450 missionários de todas as partes do mundo. O Ministério Mercy Ships estabeleceu esse navio no continente africano com o objetivo de diminuir a fome e o sofrimento. O evento mais importante deste ano foi a celebração de um culto especial de impacto juvenil, organizado pelo Departamento Abrindo Portas para os Nossos Jovens Cristãos, com os líderes Lemuel Santos e Milko Balt. Foram convidados jovens de mais de 15 igrejas locais, com uma participação de mais de 300 jovens, dos quais 100 aceitaram a Cristo naquela noite. Esses irmãos foram uma grande bênção para o ministério e para a juventude em Tampa. Trabalharam juntamente com o Ministério Juvenil Exército Juvenil de Cristo, atuando entre 1997 e 1999 em cerca de 70 igrejas e arrecadando fundos para o ministério. Lemuel Santos é um fruto do alcance missionário. Converteu-se e tornou-se pastor e em 1999, já pastoreava 3 igrejas no Tennessee, onde o Senhor o levou. Ele também serviu no departamento de casas de repouso, levando a palavra de salvação e alegria aos idosos. Damos graças ao Senhor por nos permitir trabalhar com dedicação nas missões e na comunidade da cidade de Tampa, 1998. Este foi um ano de grande avivamento em nossa missão. O país que começamos a apoiar foi o Peru. Recebemos o evangelista Melecio Rafael, vindo da cidade de Orlando, Flórida. O pastor Antônio Mercado entrou em contato conosco e indicou este irmão, que havia sido um dos promotores do avivamento na Colômbia. Sua presença foi de grande impacto. Ele ministrou em nosso programa de rádio, em várias igrejas e em nossa missão. Muitas almas aceitaram a Jesus como Salvador, e por meio deste irmão, semeamos uma semente no Peru. Trabalho missionário local. O Departamento de Visitas a Lares e Hospitais da Comunidade realizou 768 visitas domiciliares e 1.500 visitas hospitalares, para a glória de Deus. O evento mais importante do ano foi receber 12 jovens que estavam em processo de reabilitação de drogas, alcoolismo e prostituição, vindos da cidade de Chicago. Eles estavam participando de um programa de restauração e escolheram Tampa para realizar uma missão de evangelização nas ruas, alcançando as prostitutas da cidade. A irmã Nuris Smith nos indicou esse grupo. Ficaram 6 semanas na casa missionária, saindo diariamente às ruas para evangelizar em áreas da cidade de Tampa dominadas por prostituição, drogadição e alcoolismo. Este grupo foi apoiado por diversas igrejas americanas da comunidade, causando um grande impacto espiritual pelo trabalho evangelístico que realizaram. Muitos jovens de Tampa entregaram suas vidas a Cristo e passaram a frequentar uma igreja americana liderada pelo pastor Bishop na Avenida Nebraska. Deus é grande e derramou seu poder sobre nossa cidade para salvar os desprezados e esquecidos. Toda glória seja dada ao nosso Deus. 1999. Este foi o ano de grande desafio para a nossa missão local. O país que começamos a apoiar foi a Venezuela, por meio do missionário Vitor Coronado, que chegou à nossa missão indicada pela missionária Dinorá Cortijo. Até o presente, 2018, ele nos visita 2 vezes por ano e sempre está presente em nosso aniversário, celebrado em maio. Vitor Coronado, pastor na Venezuela, tem recebido apoio de muitas igrejas locais em Tampa, bem como através do AMI, em nossos cultos e durante sua permanência conosco. Desenvolvimento da missão local nesse ano. Iniciamos a construção do salão de atividades da nossa missão. Com um grande grupo de voluntários, começamos esse importante projeto com a visão de ter mais espaço para eventos, cultos missionários e outras atividades da missão. O espaço foi planejado para acomodar 80 pessoas dentro do centro de atividades. Os voluntários que colaboraram foram Júnior Rodrigues, Miguel Serrano, Ivan Mani, Pet Bob, Raul Soto, Luiz Ortiz, Rafael Molina, Isabelo de Jesus, Carmelo Garcia. Foi colocada a base, sapata e as paredes de bloco. Porém, a vizinha ao lado nos propôs vender sua casa com um bom plano de financiamento. Oramos e aceitamos a proposta. No dia 9 de dezembro daquele ano, recebemos as chaves da segunda casa missionária, que se tornou nova propriedade do ministério. Foi um grande desafio para nós iniciar uma construção e comprar uma nova casa ao mesmo tempo, mas o Senhor assim determinou, e foi realizado. O evento mais marcante do ano foi receber um grupo musical de 14 membros, originários de Rio Piedras, Porto Rico, indicados pela missionária Dinorá Cortijo. O grupo veio da ilha para ministrar na Igreja de Deus Mission Board, com o pastor Daniel Rodrigues, e em várias outras igrejas. Todos ficaram hospedados na casa missionária. A estadia do grupo foi de 10 dias e foram uma grande bênção para a nossa comunidade. 2000. Este foi um ano de grandes vitórias para a nossa missão. O país com o qual começamos a trabalhar foi a Espanha. Apoiamos os missionários espanhóis José e Alicia Coronado, que chegaram à nossa missão referidos pelo pastor Manuel Santana de Tampa. Apoiamos a Espanha com literatura, enviando 34 caixas de literatura cristã para evangelizar naquela nação. Localmente, a AMI obteve uma grande vitória ao conseguir quitar a dívida da hipoteca da primeira casa missionária no valor de $9.622. A dívida foi quitada no dia 22 de janeiro deste ano junto à Financeira Olímpia, para a glória de Deus. Realizamos pela primeira vez um seminário de capelania de 16 semanas para preparar líderes que saíssem para as missões bem preparados. Formou-se um grupo de 20 seminaristas, e 10 deles receberam outro seminário no Hospital Tampa General. Esse seminário arrecadou a soma de $450 em doações. Graduaram-se neste seminário, Eládia Herrera, Dinorá Cortijo, Elva Rivera, Luiz Ortiz, Bienaventura Ortiz, Luz Cruz, Olga Arroio, Linda Beais e Altagracia Gutierrez. Do Hospital Tampa General, ligavam para nossa missão solicitando capelães para ministrar aos doentes. Nesse mesmo ano, começamos a apoiar os orfanatos IRE em San Andrés Boca Chica, República Dominicana, com os missionários Miguel e Berenice Mendes, e o orfanato El Buen Samaritano em Esperanza, República Dominicana, fundado por Manuel de Jesus Rodrigues. O maior evento deste ano foi apoiar os missionários César e Rita Torres, que eram surdos mudos e pregavam para pessoas com deficiência e outros surdos mudos na Rússia, Polônia, Hungria e Japão. Através deles, várias igrejas locais em Tampa conheceram o projeto com os surdos mudos. Foi impactante descobrir que para muitos esses grupos é esquecido, mas para o nosso Deus não, pois Ele deseja alcançá-los com o seu plano de salvação. Várias igrejas em Tampa deram seu apoio, e conseguiram comprar as passagens para que eles evangelizassem e treinassem novos líderes em todas essas nações. 2001. Este foi um ano de alcançar novas metas. O país que começamos a apoiar foi a Argentina. Trabalhamos com várias nações pela graça de Deus. Além disso, pudemos plantar uma semente na Indonésia com o missionário Milko Baut, residente em Tampa, que serviu para construir o telhado de uma congregação cristã em uma ilha animista do arquipélago da Indonésia. Também plantamos sementes através dos missionários Mauro e Leonices, que já estavam estabelecidos na Itália, e por meio deles semeamos sementes no Kosovo e na Bósnia para a glória de Deus. Cuba bateu recorde de visitas. Este ano recebemos o missionário Omar Lugo de Pinar del Rio, e o Senhor o abençoou tremendamente com dois órgãos novos, uma câmera de vídeo nova, dois gravadores, roupas, sapatos e muito mais. Todos esses itens puderam passar pela alfândega de Cuba. Nesse mesmo ano, também chegou o missionário Lázaro Martim de Cuba, que também foi grandemente abençoado através do nosso ministério com dois órgãos e muitas outras coisas. Várias igrejas em Cuba foram abençoadas este ano para a glória do nosso Deus. Localmente realizamos o segundo seminário de capelania e se formaram 24 seminaristas, muitos dos quais trabalham como capelães, como Linda Beais, que trabalhava conosco na rádio e na prisão da Orient RD, Luz Cruz, Áurea Rojas, Edwin Rojas nos hospitais e na Parada Cristã. O maior evento foi trabalhar na República da Argentina com a missionária Griselda Pinto. Através dela, os índios mapuches receberam 350 óculos de leitura e 500 casacos de inverno. Recebemos também vários outros missionários provenientes da Argentina. 2002. Este foi o ano do desenvolvimento da missão localmente. O país com o qual começamos a trabalhar foi a Guatemala. Realizamos um mini-congresso para apoiar quatro nações com duração de 8 horas, onde a cada 2 horas participava uma nação, arrecadando uma doação para enviar a essa nação para o avanço do Evangelho em Equador, Israel, Argentina e Cuba. O pregador por Cuba foi o pastor Rolando Morfi, por Israel, Evelyn Bermudes, por Equador, Isaac Calles, e por Argentina, Daniel Castro. Realizamos uma viagem missionária que chegou a Tampa para participar de um culto missionário e assim continuar apoiando a missão Mercy Ships, com o barco Misericórdia do Caribe, que havia feito uma parada em nossa cidade para recolher provisões para a República Dominicana. Nesse dia, fomos 90 irmãos locais que amam missões. Coletamos uma doação que foi entregue ao capitão do barco no valor de US$ 280 e 30 caixas de alimentos para a travessia rumo à República Dominicana. Enviamos a Guatemala a primeira doação, 2 cadeiras de rodas, 40 muletas e 10 caixas de roupas novas e usadas, através da missionária Joana Pichardo, que servia no barco La Misericórdia del Caribe, pois o barco, ao sair da República Dominicana, seguiria para a América Central e estaria na Guatemala. O maior evento deste ano foi realizar uma venda de almoços para arrecadar fundos para colocar o telhado do salão de atividades e cultos, pois já havíamos iniciado a construção. Vendemos 150 pratos de almoço. Nosso amigo Vitor Elias doou 24 vigas para o telhado e a Igreja La Paz de Cristo doou outras 26 vigas, para completar o necessário para o telhado. O pastor Rolando Morfi, junto aos missionários Isnaldo Echevarria e Evaristo Reis, cubanos, ajudaram a concluir a colocação do telhado do salão, para a glória de Deus. 2003. Este foi um ano de milagres em nossa missão. Deus abençoou uma viúva na República Dominicana através de nós. Uma comunidade inteira foi comovida ao ver que Deus recompensou a fé da viúva. A Joanita Ramírez foi construída uma casa nova, pois o lugar onde ela morava estava em condições muito ruins. Era pobre e não tinha recursos para reconstruir sua casa destruída. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que permanece para sempre. Joanita confiou nas promessas do Senhor e sua oração foi respondida, tocando Deus o coração de 2 irmãs de Tampa, que doaram o dinheiro para a construção. Instalamos portas, janelas e terminamos o piso do refeitório missionário em nossa missão, oferecendo maior comodidade aos missionários locais e internacionais para celebrarem atividades, eventos, conferências e reuniões. Celebramos uma conferência infantil com o propósito de alertar as crianças de nossa comunidade sobre programas de televisão que são prejudiciais à saúde mental delas. Abençoamos o orfanato El Buen Samaritano na comunidade de Esperança Valverde Mal, na República Dominicana, com 15 caixas de provisões, uma geladeira nova de 72 pés e uma minivan usada do ano de 1994, recebidas por seu diretor e fundador Manuel de Jesus Rodrigues. Tudo isso foi uma grande bênção para os órfãos e desamparados da região. Enviamos uma geladeira e 3 caixas de provisões ao Ministério Aposento Alto, com o missionário Monchito Rodrigues, para apoiar uma família de cegos e outras famílias em Hato Mayor del Rey, República Dominicana. Neste ano recebemos forças para sermos instrumentos de bênção para várias nações: Honduras, Panamá, Venezuela, Colômbia, Guatemala, Peru, Argentina e México, para a glória de Deus. Enviamos doações de roupas, alimentos e artigos de primeira necessidade através dos missionários que chegaram à casa missionária. O maior evento do ano foi concluir o piso do Salão de Atividades e Serviços. No dia 16 de dezembro celebramos a inauguração, depois o irmão Pedro Soares e Mário Hernandes, junto com um amigo, ambos da Argentina, instalaram o piso de cerâmica que precisávamos. Inauguramos a conclusão do salão, enquanto na República Dominicana se celebrava a inauguração da Casa da Viúva. Dois grandes eventos no mesmo dia que nos encheram de alegria. 2004. Este foi o ano da grande colheita. O país com o qual começamos a trabalhar foi a Costa Rica. O preso Oscar Martínez, com quem trabalhávamos, foi deportado para a República Dominicana. Enquanto esteve preso, nossa missão o abençoou, pois ele não tinha família. Fizemos as gestões com os missionários José e Berenice Mendes, que o receberam e ajudaram em sua chegada à República Dominicana. Foi entregue a ele uma doação de $700, com os quais foi possível alugar um quarto e comprar móveis e artigos básicos. Organizamos um clamor de oração por todos os estados da nação americana. Informamos pastores de Chicago, Oregon, Michigan, Arizona, Indiana, Nova York, Massachusetts e Texas. Todos se alegraram ao saber que desde Tampa, Flórida, o Senhor tinha um grupo de intercessores orando pelos estados. Mais de 51 intercessores reuniram-se no dia 8 de dezembro para clamar pelos estados da nação, assim como por Porto Rico e Israel. Durante 3 meses, os intercessores de Tampa clamaram todos os dias, e no último dia se reuniram para orar juntos durante 6 horas. Neste ano, unimos-nos para apoiar a missão Operação Felipe, estabelecida em Tampa, que trabalhava com a Costa Rica, especificamente com os indígenas. Os missionários Rubem Vasquez e Aida Dias apoiaram o missionário Francisco Castro, celebrando cultos missionários para arrecadar doações destinadas a levar o evangelho aos indígenas. O maior evento deste ano foi receber 4 missionários, 2 de Israel e 2 da Guiné Equatorial, África. Tanto Tomás e Josefina de Israel quanto Moshaddai e Sara da África falavam espanhol, pois a Guiné Equatorial é um dos poucos países da África onde se fala espanhol. Muitas igrejas os receberam com amor e alegria. Houve uma grande colheita, pois a casa missionária ficou cheia de irmãos que amam missões e vinham compartilhar com os missionários. Os cultos realizados estavam lotados de irmãos e amigos da missão. Ao longo desses 28 anos de serviço a nosso Deus, através de cada missionário que foi recebido com amor na casa missionária, aprendemos a conhecer as nações e semear sementes em cada uma. Foi-nos concedido o privilégio de semear para que o Evangelho de Cristo seja estabelecido em cada nação. Mateus 19:28. Orando por cada missionário e apoiando as atividades que se celebram para missões. 2005. Este foi o ano de grande alcance na missão. O país que começamos a apoiar foi Serra Leoa, na África, através do missionário Harry Lucas, que servia no barco missionário Anastasia. Plantamos sementes em Serra Leoa, Índia, Indonésia, África, Itália, Espanha e Kosovo. Foi um grande impacto missionário, pois estávamos alcançando as metas propostas em nossa agenda missionária de poder chegar a cada nação que o Senhor abrisse a porta. Realizamos mais um seminário de capelania e se formaram 24 capelães. Fizemos uma campanha para apoiar os missionários surdos mudos César e Rita Torres, de Porto Rico, que trabalhavam levantando igrejas para surdos mudos na África, Rússia, Japão, Israel e Espanha. Celebramos um culto missionário na Igreja de Deus Pentecostal MI, com o pastor Alfonso Santiago, que gentilmente nos permitiu usar o templo para realizar nosso evento, o que abriu ainda mais portas para estes missionários. Recebemos os missionários do Brasil, Mauro e Leonice, vindos da Itália. Fomos bênção e também abençoados, pois pudemos plantar uma semente no ministério que eles estavam realizando com famílias que fugiam da guerra do Kosovo, na Europa Oriental. O que nos inspira a continuar trabalhando com as nações desde Tampa, Flórida, para que almas recebam o plano de salvação em cada nação que Deus abrir as portas. O maior evento deste ano foi o Congresso Missionário para apoiar 4 nações, Israel, Argentina, Equador e Cuba. Missionários desses países participaram e houve uma exposição de cada país com artesanato, trajes típicos e uma apresentação de sua cultura. O pregador foi o evangelista do Equador, Isaac Calles, com a participação especial da Igreja La Paz de Cristo, liderada pelo pastor Rolando Morfi. Também recebemos o missionário do barco missionário Anastasia, irmão Henri Guani, da África, que esteve 2 semanas na casa missionária, compartilhando suas experiências no mundo das missões. Aprendemos sobre as culturas de várias nações onde o barco Anastasia chega a cada porto com a missão de pregar o evangelho e aliviar a fome e a dor dos mais necessitados. 2006. Este foi o ano de apoio aos desamparados. O país com o qual começamos a trabalhar foi o Uruguai. Neste ano, a AMI uniu-se ao trabalho realizado pela missionária Elvia Mendes com os homeles, desabrigados. Todas as quartas-feiras, eram preparados 250 sanduíches para levar ao centro da cidade de Tampa para os desamparados. Aos sábados, preparava-se um almoço para 300 desamparados na cidade de São Petersburgo, na região central da Flórida. Para a glória de Deus, essa linda obra missionária foi realizada com amor, abençoando assim os necessitados. Foi enviada uma doação à família dos cegos, o irmão Miguel Reina, com um jogo de sala de jantar, 3 caixas de alimentos, 100 libras de feijão e 100 libras de arroz. Para a glória de Deus. Também foram enviadas 4 caixas de alimentos e artigos de primeira necessidade ao missionário Miguel Del Valle, em Honduras, assim como uma doação de $100 ao missionário Oscar Mejias em Tocoa, Honduras. Além disso, enviamos uma doação para a missionária Emelinda Polanco, em Navas de Mamey, Porto Plata, República Dominicana, 5 caixas contendo alimentos, brinquedos, doces e roupas para as crianças na festa de Natal. O maior evento deste ano foi trabalhar no retorno da família Alanis do Uruguai para casa. O irmão Daniel Alanis estava gravemente doente e precisava voltar ao Uruguai, mas não tinha dinheiro para as passagens, pois os bilhetes eram caros e eles eram 5 pessoas. 5 igrejas, junto com o Alcance Missionário, uniram forças coordenadas pelo missionário Pedro Soares e dirigidas pelo Espírito Santo. Conseguimos arrecadar todo o dinheiro necessário para as passagens e ainda mais, para que fossem com dignidade. A obra de Deus foi tão completa que nosso Salvador curou Daniel de sua enfermidade já no Uruguai. Trabalhar no mundo das missões é ver, a cada dia, milagres poderosos onde o nosso Deus transforma o lamento em dança. 2007. Este foi o ano do clamor. O país com o qual começamos a trabalhar foi a Colômbia. O Senhor nos concedeu a graça de iniciar um seminário de educação ministerial de 5 semanas com o mestre Daniel Castro, da Argentina, no qual se formaram 7 seminaristas para a glória de Deus. Enviamos 40 caixas de comida, roupas usadas, artigos para o lar e 40 bicicletas para Puerto Cabezas, na Nicarágua, com a missionária Ivete Diego. Também enviamos a Managua, Nicarágua, 7 caixas cheias de artigos de primeira necessidade, como roupas, alimentos, medicamentos e utensílios domésticos, para os pastores missionários Félix e Loida Tigerino. Começamos a trabalhar com a Colômbia, enviando roupas para crianças carentes através dos missionários locais José e Nora Garcia. Também enviamos uma doação em dinheiro para os deslocados pela guerra de guerrilhas, através da missionária Consuelo Guido. Recebemos 3 jovens seminaristas indicados pela missionária, que receberam doações para o orfanato do Menino Desamparado, em Bogotá, Colômbia. O maior evento foi realizar um clamor durante um ano inteiro por 13 nações, orando por uma nação diferente a cada mês. As nações foram Colômbia, Cuba, México, Porto Rico, República Dominicana, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Equador, Honduras, Haiti e Israel, com um grande grupo de intercessores reunindo-se todos os sábados para clamar por essas nações. 2008. Este foi o ano da visão educativa. O país com o qual começamos a trabalhar foi o Equador. Este foi um ano de educação cristã, no qual os líderes da missão estudaram e se capacitaram. Os temas abordados foram Conhecendo Israel com a professora e missionária Luz Cruz. Um seminário de 12 semanas intitulado Como se forma um líder, com o pastor e mestre Delcio Rodrigues. Outro seminário de 12 semanas, O chamado e o estabelecimento de uma missão com a professora e serva Altagracia Gutierrez. Trabalhamos com o Equador através dos missionários Pastor Manuel Viteri, Aurora Iturualde, Manuel Mujica, Andrés e Mariel Alvarado, Ovidio Torres, Luiz e Jane Valdivieso, Didimo Sanches e a família Viteri, cujo pai foi pioneiro do Evangelho no Equador. Foi uma grande honra trabalhar com esses missionários desta bela nação, especialmente com o lendário Reverendo Manuel Viteri. Enviamos doações de artigos de primeira necessidade, uma cadeira de rodas, 3 bengalas, roupas e doações em dinheiro, plantando assim uma semente naquela nação. O maior evento foi encher um container de 20 pés para a cidade de Hato Mayor del Rey, na República Dominicana, com alimentos, roupas, máquinas de costura, artigos para o lar, 14 mil libras de arroz e 5 mil libras de feijão. Recebemos a visita do síndico, preparamos uma agenda para a comitiva que o acompanhava, com encontros com a prefeitura da cidade de Tampa, a Universidade do Sul da Flórida e a Associação de Dominicanos em Tampa. Realizamos uma conferência na casa missionária com eles. Esses eventos, o envio do container, a visita do síndico e as conferências, marcaram a história da missão em Tampa, já que mais de 40 igrejas foram abençoadas na República Dominicana. 2009. Este foi o ano da força. O país com o qual começamos a trabalhar foi a Bolívia. Fomos abençoados pelo Departamento de Polícia de Tampa com 3 doações de bicicletas, totalizando 250 bicicletas. Graças a Deus e através dos diretores Edwin Rojas e Áurea Rojas, nossa missão foi escolhida para receber essas doações, para a glória de Deus. Agradecemos aos irmãos que ajudaram no transporte até a casa missionária: Mário Hernando, Ângelo Tufino, Johnny Garcia, Moisés Colomo, Javier Lopes e Luiz Zacarias. Neste ano, começamos a reformar o refeitório da missão. Agradecemos a Deus por conhecermos os irmãos Luiz Zacarias, Francisco e o missionário José Armando, de Honduras, que colaboraram na restauração do refeitório. Também agradecemos aos irmãos José Lopes, Argentina Torres, Ângelo Tufino, a diretora Luz Cruz, Consuelo Rodrigues, José Obando, pastor Mário Obando, missionário Fábio Jimenez, Áurea Rojas, Yolanda Deu Abrego, Carmen Martínez, Gretel Torres, Linda Beais, Rosa Beais, Damares Gutierrez e ao grupo de jovens da igreja, Eu Remanente Fiel, que trabalharam na preparação do aniversário, contribuindo para a manutenção da missão. Conseguimos também plantar uma semente na Bolívia através do missionário Ângelo Garcia, de nacionalidade cubana, residente em Tampa, que recebeu o chamado para estabelecer uma missão na Bolívia trabalhando com jovens envolvidos em drogas e alcoolismo. Enviamos 3 caixas com artigos de primeira necessidade e doações em dinheiro para o avanço do evangelho naquela nação. Essa semente que plantamos foi de grande impacto missionário para nós como ministério. O maior evento deste ano foi enviar outro container à cidade de Montecristi, na República Dominicana, através do missionário Ismael Rodrigues, de nacionalidade porto-riquenha e com o apoio do senador daquela cidade, que cobriu os custos de envio e alfândega. O container de 45 pés foi preenchido com 50 bicicletas, alimentos, 250 caixas de roupas, artigos para idosos e artigos domésticos. Isso aconteceu em junho de 2009, abençoando mais de 50 igrejas em Montecristi e impactando a comunidade, trazendo muitas almas aos pés de Cristo, graças a uma semente de amor para que o evangelho continue avançando. Agradecemos aos 35 irmãos e amigos que, mesmo sob uma forte chuva, não pararam de carregar o container na cidade de Tampa, para a glória de Deus. 2010. Este foi o ano em que o ministério contou grandes vitórias. O país com o qual começamos a trabalhar foi El Salvador. Este ano foi repleto de trabalho de construção, pois estivemos reformando a segunda casa missionária, colocação de telhado, piso, paredes, refeitório, lavanderia e banheiros, uma reconstrução completa. Também reformamos a cozinha externa. Pintamos as 2 casas por dentro e por fora. A igreja que colaborou foi Eu Remanente Fiel, com o apoio do pastor José Obando e toda a congregação, especialmente o Ministério de Música da igreja. Agradecemos também a mão de obra doada pelo irmão Luiz Zacarias, pelo missionário local Ângelo Tufino e pelo irmão Francisco, que foram instrumentos de Deus nesta missão. Graças a todos por fazer possível que esta missão brilhe, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Celebramos o 20º aniversário, agradecendo aos irmãos que colaboraram com doações, materiais e alimentos para o jantar de celebração: Argentina Torres, Ângelo Tufino, Luz Cruz, Linda Beais, Dionísia Fernandes, Eva e Julián Castilho, Andrés e Mariel Alvarado, Consuelo Rodrigues, pastor Mário Obando, Javier Lopes, Ângelo Colazo, Carmen Martínez, Andrés Ayala, Isabel Delgado, Irma Lopes, Damares Gutierrez, Maria Viteri, pastor Delcio Rodrigues, Gretel Torres, Áurea Rojas, Yolanda Deu Abrego, Maria Ayala, Fábio Jimenez, Gilberto Lopes, Francisco Preciado, Hugo Quintero, Dora Rodrigues. Neste ano, o Senhor nos permitiu também abençoar o Equador através de um container enviado com o apoio da Igreja Evangélica, Deus Abençoe a América, e do pastor Isaac Cali. Enviamos este container como parte de um projeto humanitário para apoiar as igrejas cristãs em El Salvador, cheio de alimentos, roupas e artigos para o lar, para a glória de Deus. O maior evento foi celebrar o 20º aniversário da AMI, reconhecendo todos aqueles que, com amor, fortaleceram esta missão em sua reconstrução, para que continue até a volta de Cristo. Também foi grandioso poder trabalhar em parceria com a Igreja, Deus Abençoe a América, e seu pastor Isaac Cali. Agradecemos a todos os colaboradores deste ano, mesmo os que não foram mencionados. Toda glória seja para o nosso Deus. 2011. Este foi o ano de capacitação para líderes do ministério. O país que começamos a apoiar foi a Guiné Equatorial, através dos missionários Thomas e Josefina. realizamos o primeiro seminário de capacitação ministerial com os seguintes temas: como aprender a trabalhar em equipe e alcançar objetivos, com a professora do Instituto MISPA, Jasmin Pérez; como se forma um líder, com o evangelista e professor do Instituto MISPA, Humberto Martins; como definir o ministério e a liderança, com a professora do Instituto MISPA, Carmen Grolon. O maior evento deste ano foi a conferência coordenada pelo conferencista de Porto Rico, Alberto Arroio, com o forte apoio da Igreja La Paz de Cristo e seu pastor Rolando Morfi. 2012. Este foi o ano de bênçãos para as crianças da República Dominicana. O país que apoiamos foi Israel, através dos missionários Modidage. Realizamos um valioso envio para a cidade de Hato Mayor del Rey, destinado à escola pública Teófilo Mateu, onde estudava a menina Loren Reina, filha do irmão cego Miguel Reina. Loren, sensibilizada pelas necessidades de seus coleguinhas de classe, compartilhou com eles os materiais escolares que lhe foram enviados. Essa cidade foi também o campo missionário onde o Senhor enviou o missionário Monchito Rodrigues, e mais de 700 crianças foram abençoadas com materiais escolares. Esta foi uma grande colheita, fruto do trabalho de um missionário que, ao chegar a essa nação, começou abençoando uma família de cegos que se converteu ao Senhor. Através deles, muitas crianças foram abençoadas e hoje várias famílias servem ao Senhor com alegria. O maior evento deste ano foi o barco missionário La Misericórdia del Caribe ter ancorado na cidade de Tampa, Flórida. Pudemos visitá-los duas ou três vezes por semana para compartilhar com os missionários latino-americanos e africanos que trabalhavam voluntariamente nesse projeto. Foi uma experiência maravilhosa aprender como eles, junto com o capitão, trabalhavam no campo das missões e usavam as estratégias que o Senhor lhes dava para levar o evangelho da salvação às nações mais necessitadas. Nosso ministério aprendeu muito e participou ativamente dessa missão, levando doações para os 250 missionários de diferentes partes do mundo, todos unidos com um só propósito: levar o evangelho do amor a todas as nações. Marcos 16:15. 2013. Este foi um ano informativo. O país que apoiamos foi o Quênia, na África, através da missionária Consuelo Guido, atualmente Consuelo Charron, após seu casamento, que atua como técnica dentária missionária nessa nação. Realizamos uma conferência matrimonial com o conferencista, pastor Vitor Coronado, da Venezuela, com a participação de mais de 30 casais da nossa cidade de Tampa. Celebramos novamente a Parada Cristã, dirigida por seus fundadores Áurea Rojas e Edwin Rojas. Este foi o ano em que mais igrejas locais participaram, desfilando mais de 500 cristãos proclamando o Evangelho de Cristo pelas ruas da nossa cidade, para a glória de Deus. Trabalhamos também com o confinado Fidel Prieto, ajudando-o a pagar os serviços de um advogado que o representaria na corte para solicitar a redução de sua sentença. Foi arrecadada uma doação de $1.500 e, pela graça de Deus, conseguiram reduzir 19 anos da sua sentença, que inicialmente era de 45 anos de prisão. Até o ano de 2019, este irmão, que se tornou pastor na prisão, estava programado para ser libertado, para a glória de Deus. O maior evento deste ano foi a despedida com lágrimas, mas também com alegria, da missionária Luz Cruz, que partiu para trabalhar no campo missionário na República Dominicana, obedecendo ao chamado de Deus, confiando que aquele que chama também sustenta. 2014. Este foi o ano das atividades no ministério. O país que apoiamos foi Uganda, através da missionária Consuelo Guido, atualmente Consuelo Charron, que trabalha no barco missionário como técnica dentária, servindo aos necessitados na África. Realizamos um culto missionário em memória do missionário britânico David Livingstone, que serviu nas selvas da África realizando uma histórica cruzada naquele continente, na esperança de encontrar água. A busca não foi em vão. Deus respondeu suas orações, manifestando sua glória e permitindo que encontrassem uma cachoeira, a qual foi nomeada Vitória. Toda a região agradeceu pelo precioso presente da água que Deus lhes concedeu, beneficiando especialmente os habitantes de Zâmbia. O missionário, evangelista e líder do nosso ministério, Andrés Alvarado, teve a oportunidade de ir à Zâmbia, onde compartilhou com mais de 60 missionários locais da região. Eles puderam conhecer o nosso ministério, o trabalho das missões e os missionários que servimos na Flórida, Estados Unidos. Também realizamos uma atividade missionária para apoiar os missionários Miguel e Berenice Mendes em sua missão nas cidades de Bauruco, Neiba e San Juan de la Maguana, no sul da República Dominicana. Organizamos uma ação de envio de lâmpadas, roupas, colchões, alimentos e materiais de construção para edificar a casa de Deus, onde os novos convertidos poderiam adorar ao Senhor. Durante esse culto missionário, arrecadamos ofertas e muitos alimentos, e como resultado, mais de 100 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. O maior evento deste ano foi realizar um treinamento de 6 semanas de culinária latino-americana na Casa Missionária, com a participação de representantes de 6 países: Honduras, Porto Rico, Cuba, México, Equador e República Dominicana. O encerramento foi uma grande festa culinária onde cerca de 70 convidados participaram e celebraram a diversidade cultural e gastronômica. 2015. Este foi o ano da construção, com a reforma da Casa Missionária e a construção da Casa dos Cegos na República Dominicana. O país que começamos a apoiar foi Belize, através da missionária Elvia Mendes. Conseguimos colaborar com um projeto humanitário nessa nação devastada por um furacão, enviando 2 containers com medicamentos, roupas e alimentos, pois havia grande necessidade. Conseguimos encher os 2 containers, que foram de grande bênção para a glória de Deus. Iniciamos a construção da Casa dos Cegos na cidade de Hato Mayor del Rey, na República Dominicana. Os pastores Pedro e Rosa Martínez foram encarregados de contratar os trabalhadores que realizaram a fundação da casa. Hoje, em 2018, a casa conta com 2 quartos, banheiro, cozinha e varanda, faltando apenas terminar o teto e o piso de cerâmica. Sem a valiosa colaboração dos pastores Martínez, não teria sido possível realizar essa construção. Também se uniram ao projeto o pastor Denis Joseph e a pastora Marianelli, que mobilizaram mais pessoas para dar continuidade à obra. Essa casa está sendo construída com pequenas doações, mas Deus é bom, e mesmo sendo poucos e com poucos recursos, conseguimos fazer muito, para a glória de Deus. O maior evento que tivemos foi contar com a boa vontade do pastor David de Jesus, da Igreja La Luz del Mundo, e do líder de missões da congregação. Eles, vendo a necessidade de reparo do telhado da casa missionária, tomaram a iniciativa de reunir 15 membros da igreja, doaram os materiais e toda a mão de obra, reformando os 3 telhados e deixando-os como novos, para a glória de Deus. Agradecemos também a nossa querida irmã Yolanda Del Abrego, que nos apresentou ao pastor David de Jesus. Tivemos ainda a colaboração dos pastores Frank e Diana Carrillo, da Igreja Palavra de Vida, que doaram parte dos materiais necessários para a reforma do banheiro da segunda casa, além da mão de obra. Este foi um ano de grande impacto para a nossa missão. 2016. Chamamos este de o ano da água. O país que apoiamos foi Zâmbia, através do missionário Boaz Fanina, que trabalha com crianças e jovens de rua em sua nação. Colaboramos com o projeto de um poço de água potável para uma comunidade que não tinha água em São Miguel, no cantão El Progreso, em El Salvador, juntamente com os nossos missionários Manuel Zayas e Sara Silva. Ainda neste mesmo ano, com a ajuda de Deus, o poço ficou cheio de água, trazendo alívio e esperança para a comunidade. Também realizamos uma coleta para enviar ajuda ao bairro La Montanita, em Barahona, República Dominicana, onde foram comprados 80 tubos de encanamento que faltavam para completar a distribuição de água. Hoje, essa comunidade tem acesso à água potável. Quando nos unimos e servimos, mesmo estando longe, conseguimos grandes feitos para que outros tenham o que necessitam. Deus é bom e a Ele seja toda a glória. Conseguimos enviar para a Igreja Cristã Mission Board, em Santiago, República Dominicana, uma bateria quase nova, alimentos, brinquedos e materiais escolares para apoiar a igreja. Enviamos também 24 vestidos de dama de honra, 4 vestidos de daminhas, 8 vestidos de noiva, 30 pares de sapatos para noivas e damas, e uma variedade de artigos para casamento. Esses materiais ajudaram a estabelecer uma pequena empresa de aluguel de roupas de casamento a baixo custo para jovens da comunidade. Essa iniciativa foi criada para ajudar a igreja a cobrir suas despesas mensais, impactando uma comunidade que está sendo transformada pelo Evangelho de Cristo. O evento mais importante do ano foi realizar um culto histórico missionário, unindo-nos à grande celebração realizada em Porto Rico pelos 100 anos da entrada do movimento pentecostal na ilha. Foi uma grande festa, pois Porto Rico foi abençoado e o Evangelho chegou a cada canto da ilha, espalhando-se pela América Latina e por outras partes do mundo. Celebramos com júbilo e transmitimos um vídeo ao vivo, dando glória a Deus por tudo que foi conquistado nestes 100 anos de bênçãos. 2017. Este foi o ano de grandes expectativas para a missão. O país que começamos a apoiar foi Bangladesh, através do missionário, pastor, músico e compositor Philip Sarkar, que esteve conosco na casa missionária. A Igreja Pão de Vida, pastoreada por Juan Pablo Romero, junto com os missionários Gilberto e Irma Lopes e o nosso ministério, apoiaram o missionário Philip Sarkar durante sua estadia conosco, bem como no custeio da passagem de volta para sua casa. Também apoiamos o missionário Damián Amarillo, do Uruguai. Realizamos um culto missionário para apoiar o Equador, através do missionário brasileiro Adilcier Santos Costa. Neste culto participaram a salmista equatoriana Jane Valdivieso e o Dr. Minaca com sua família, também do Equador. Foi feita uma coleta de oferta para apoiar a missão do pastor missionário Adilcier no Equador. Tivemos uma grande notícia. Nossa filha espiritual adotiva, a jovem Lauren Reina, da República Dominicana, filha do irmão cego Miguel Reina, que apoiamos desde os seus 3 anos, formou-se com honras e conquistou uma bolsa universitária. Esta é uma vitória e um grande milagre, pois Lauren veio de uma família muito pobre, com um pai cego de nascimento e sem recursos. Graças a Deus, essa família não ficou desamparada e, pela fé em Cristo, hoje Lauren inicia uma carreira universitária para viver com dignidade. Deus é fiel. Salmos 37, 25. O maior evento foi celebrar um culto de ação de graças pela vitória de Israel, que completou 60 anos de seu retorno à terra prometida, conforme a promessa do Senhor. Jeremias 23, 7, 8. Mensagens dos líderes, colaboradores e missionários de AMI. Hugo Aquintero, vice-presidente. Fui pastor missionário na Colômbia e nos Estados Unidos desde 1968. Atualmente sirvo em alcance missionário, realizando cultos em lares de idosos, ministrando louvores e a palavra do Senhor. No ano 2000, após sofrer um acidente de trânsito, perdi meu trabalho e o local onde vivia. Embora não tenha sofrido fraturas, fiquei com as costas lesionadas. Graças a Deus, conheci o alcance missionário e Altagracia Gutierrez, presidente e fundadora desta missão. Fui recebido na casa missionária inicialmente para 2 semanas, mas acabei morando ali por 11 meses, servindo aos missionários que chegavam de diferentes países. Durante esse tempo, Deus me permitiu servir e atender às necessidades da casa missionária, ajudar no transporte dos missionários às igrejas, aprender a cozinhar e servir no Ministério dos Idosos, trabalhar como capelão em hospitais da área de Tampa. Estou convencido de que Deus me plantou aqui. Em 2018, completei 18 anos servindo com alegria. Não há maior gozo do que servir a Deus e aos outros. Ao longo desses anos, ministrei louvor, música e pregação nos cultos da casa missionária, junto com missionários de diversos países e irmãos locais, todos unânimes glorificando a Deus. Foi neste ministério que Deus confirmou por completo meu chamado às missões. Alcance missionário tem um lugar muito especial no meu coração. É o clímax do chamado missionário em minha vida. Um verdadeiro oásis de paz para missionários locais e internacionais. Javier Feliciano, diretor do departamento ministerial. Em 2001, fui convidado pela missionária local Áurea Rojas, fundadora da Parada Cristã em Tampa, para visitar o Ministério Alcance Missionário. Foi durante um culto organizado pela Parada Cristã que conheci novamente Altagracia Gutierrez, presidente e fundadora de Alcance Missionário, a quem já conhecia há muitos anos. Pude comprovar pessoalmente a obra missionária que este ministério realizava em Tampa e no mundo. Continuei visitando a missão, embora tenha me afastado por um tempo devido a compromissos pessoais. Depois que me aposentei, voltei a participar e colaborar ativamente com o ministério. Tem sido uma bênção trabalhar com a AMI, conhecer missionários e ministros de muitas partes do mundo e aprender muito mais sobre o trabalho missionário. Pela graça do Senhor, hoje sirvo como diretor do departamento ministerial e, junto com minha amada esposa, Rosa Pinto, compartilhamos das abundantes bênçãos da missão. Sabendo que ainda temos um grande caminho pela frente, um Reis 19 horas e 7. Rolando Lopes, tesoureiro e diretor do departamento de prisões. Alcance missionário tem sido uma grande motivação para mim e para minha família, onde nos fortalecemos espiritualmente e nos alegramos louvando ao Senhor. Tive a oportunidade de conhecer pastores e missionários de muitos países, ouvindo seus testemunhos e aprendendo com suas experiências ministeriais. A irmã Altagracia tem sido uma grande inspiração em minha vida e um incentivo para servir ao Senhor. Pude colaborar em diferentes departamentos e eventos da missão. Participei da diretoria do Comitê de Ajuda Mútua. Aprendi a cozinhar com o pastor Javier Feliciano. Servi como instrumento de bênção para vários missionários e pastores visitantes, conectando-os com igrejas parceiras. Transportei missionários para os eventos missionários. Como diretor do Departamento de Prisões, escrevo cartas para os presos e coordeno a arrecadação de ajuda financeira para suas necessidades. Entre os presos com quem trabalhamos estão Fidel Prieto, Rubem Henriques, Jonathan Sanches, Aramis Gonzalez, Joel Batista, Amaury Spin e Héctor Acevedo, servindo a eles por vários anos, para a glória de Deus. Milko Bauti, secretário da Junta de Diretores e diretor do Departamento de Publicidade. Alcance Missionário é um ministério pequeno na cidade de Tampa, cerca de 400 mil habitantes, mas foi uma grande bênção para milhares de pessoas no mundo todo. Através dele, alcançamos vidas, ajudamos igrejas humildes, apoiamos irmãos necessitados e fortalecemos ministérios nos Estados Unidos e em vários países. Ser parte dessa trajetória foi para mim uma escola de aprendizado missionário, uma grande bênção espiritual, um motivo de alegria por ser útil na obra de Deus. Este ministério hospeda missionários e pastores visitantes, trabalha local e internacionalmente suprindo necessidades. Treina e capacita líderes para servir melhor. Organiza conferências e projetos de ação comunitária. Todos os membros servem voluntariamente para a glória de Deus. Alcance Missionário é uma obra que tem impactado muitas vidas. Mary Castro, diretora da Junta Diretiva de 2012 a 2018. Em 2011, o pastor Javier Feliciano me apresentou à Casa Missionária e ao trabalho de Alcance Missionário. Desde minha primeira visita, senti-me muito bem recebida e tocada pelo carinho dos irmãos. Continuei frequentando e pude conhecer mais profundamente o mundo das missões, ouvir experiências e testemunhos de missionários de vários países, aprender e crescer espiritualmente. Tive a oportunidade de servir como diretora da junta e sou grata a Deus por fazer parte deste lindo ministério. Espero poder continuar servindo muitos anos mais. Evangelista Andrés Alvarado, diretor do Departamento Legal desde 2018, entreguei minha vida ao Senhor em 1996, em Guayaquil, Equador. Em 1997, fui chamado ao ministério como evangelista em uma cruzada com o evangelista Cláudio Freidson, Argentina, confirmado pelo Espírito Santo e ordenado pelo meu pastor Washington Lopes. Após o colapso econômico do Equador em 2000, vim para Tampa, Flórida, buscando melhores oportunidades para minha família. Sem dúvida, um dos planos de Deus para mim foi conhecer o Alcance Missionário e a valorosa serva Altagracia Gutierrez. Encontrei amor e abrigo nesse ministério. Apaixonei-me pelas missões. Servi hospedando e acompanhando missionários. Quando minha família chegou em 2002, minha esposa Mariel Sarmiento também teve o privilégio de trabalhar de perto com a irmã Altagracia. Em todas as minhas viagens missionárias, África, Europa, América do Sul, Alcance Missionário sempre foi meu suporte espiritual. Servir como diretor legal de AMI é para mim uma honra imensa. Posso dizer de coração, AMI é uma lenda viva no mundo missionário. Ingrid Octaviani, conselheira ministerial. Sou talvez uma das pastoras mais recentes a integrar o Alcance Missionário, e posso testemunhar que tem sido uma experiência maravilhosa. Cada culto ou serviço aqui é um renovo de alegria e enchimento espiritual. Uma inspiração pelos testemunhos dos missionários. Conhecer suas lutas e perseverança em lugares difíceis, onde os recursos são escassos, me fortalece para continuar a tarefa que Deus me confiou. AMI é um presente de Deus para o avanço do Evangelho. Um ministério que multiplica recursos modestos em grandes bênçãos. Uma missão que serve crianças, idosos, necessitados e famílias em todo o mundo. Além de colaborar com a AMI, meu esposo Júnior Octaviani e eu pastoreamos a igreja Eu Mover Deu Espírito Santo em Tampa, Flórida, e Yolanda Deu Abrego, coordenadora das necessidades da comunidade. Agradeço a Deus por ter conhecido este ministério, que para mim é como uma segunda família. Aqui encontrei amor e apoio espiritual, oportunidade de servir aos missionários e à comunidade. Tenho servido ativamente na Casa Missionária por mais de 10 anos e espero continuar sendo parte desta linda obra. Manuel Zelaya, coordenador de missões internacionais. Sou grato ao Senhor pelas portas abertas através do Alcance Missionário. Com minha esposa, Roxana Zelaya, e minha mãe, a missionária Sara Silva, apoiamos nosso país, El Salvador, trabalhando com crianças pobres. Outros países através dos projetos de AMI. Em 2017, pudemos finalizar um poço de água no cantão El Progreso, San Miguel, El Salvador, beneficiando toda a comunidade. Conhecer missionários de diferentes países através de AMI tem sido um privilégio. Osvaldo Jimenez, missionário local e internacional. O Ministério Missionário Edificando as Nações, dirigido por mim e minha esposa Luz Ibarra, foi grandemente abençoado desde que conhecemos AMI em 2014. Desde então, somos colaboradores e missionários associados de AMI. Temos recebido apoio espiritual e inspiração para servir. A irmã Altagracia e os missionários locais nos inspiraram com sua tenacidade e amor pelas missões. A Mi é como uma fonte viva de sabedoria, amor e paz para todos os que passam por ela, cumprindo o legado de Deus segundo Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Maria Consuelo Charron, missionária internacional. Meu nome é Consuelo Charron, sou dentista e missionária às nações da África e do mundo. Conheci o alcance missionário em 1994, quando Deus abriu as portas para que eu servisse por um mês no campo missionário em Tampa, Flórida. Após concluir minha formação missionária na juventude com uma missão Jucum, precisava trabalhar com pastores e igrejas na evangelização. A irmã Altagracia Gutierrez foi grandemente usada por Deus para nos abrir portas com pastores e emissoras de rádio em Tampa. Viajamos em um grupo de 7 missionários de Peru, Colômbia, Argentina e Porto Rico. Evangelizamos igrejas, fizemos peças de teatro, música e evangelismo de rua. Foi uma grande colheita de almas. Hoje, 28 anos depois, a missão e visão de alcance missionário permanecem firmes. Sou fruto desse trabalho fiel, que impactou profundamente minha vida. Agora sirvo nos campos de refugiados de Uganda, na África, ajudando refugiados do Sudão, prestando atendimento dentário, compartilhando a palavra de Deus, estabelecendo igrejas e clínicas. Alcance missionário é um canal para que o amor de Deus alcance os povos mais necessitados. Reverendo Francisco Carrillo, pastor da Igreja Palavra de Vida. A Igreja Quadrangular Palavra de Vida sempre foi patrocinadora do alcance missionário, desde o início dos anos 90. Estabelecemos uma oferta mensal para apoiar a missão. Participamos dos cultos e projetos internacionais. Recebemos missionários que se hospedaram na casa missionária. Minha cunhada Maria Anderson, já falecida, que era encarregada das missões da nossa igreja, abraçava cada projeto que a irmã Altagracia nos apresentava, através de alcance missionário. Conhecemos irmãos visitantes que marcaram nossas vidas com mensagens proféticas. Ajudamos muitas pessoas necessitadas de abrigo temporário. Damos graças a Deus por este ministério tão extenso e frutífero. Pastor missionário no Equador, Adilcier da Costa, Brasil. O significado de alcance missionário para mim é simples. Amor. O Evangelho é o poder de Deus. Esse poder é transmitido através do amor genuíno. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13 horas e 7. Este é o espírito que vive no alcance missionário. Um ministério fundado no amor a Deus e ao próximo. Um exemplo de serviço incansável, mesmo diante das adversidades. Servir e pertencer a Mi é uma honra e um aprendizado contínuo. Aqui aprendi a abraçar a causa nobre de servir aos demais com verdadeiro amor, consciente de que a recompensa vem do Eterno. A Mi é puro Deus. Deus é puro amor. Vitor Coronado, pastor missionário da Venezuela. Falar do alcance missionário é falar de um lugar de bênção. Sempre que visito a casa missionária, é como chegar em casa. É um refúgio de descanso e fortalecimento. Encontrei bons amigos e pessoas de grande valor que me acolheram com amor. A irmã Altagracia é como uma mãe espiritual para mim e para o ministério. Sou profundamente grato por todo o carinho e apoio que recebi em alcance missionário. Joseph Sembilien, pastor missionário da República Dominicana. A casa missionária é um refúgio para missionários. Um suporte para que a palavra alcance mais lugares. A presidente Altagracia tem uma capacidade única dada por Deus para conduzir a missão, administrar um lugar que acolhe pessoas de diversas culturas e personalidades. Ela lidera com amor e paciência, compreendendo e apoiando cada missionário. Somente quem é chamado e guiado pelo Espírito Santo pode carregar tamanha responsabilidade. Agradeço a Altagracia e a todos que colaboram com esta grande missão. Bendito seja Deus! Todd R. Post, missionário evangelista. Sou um evangelista de rua que há 16 anos, é hóspede frequente do alcance missionário. Sou muito grato porque a irmã Altagracia oferece um lugar de acolhimento para ministros que, como eu, não podem gastar com hospedagem. Minhas estadias na AMI me permitiram conhecer ministros de diferentes nações. A AMI é uma bênção real para os que servem nas ruas e nos campos missionários. Agora segue a sessão final. Homenagem aos missionários que partiram para a eternidade e notas da fundadora Altagracia Gutierrez. Missionários de alcance missionário que partiram para a eternidade. A AMI reconhece e lembra com amor os irmãos que partiram para a presença do Senhor e deixaram suas marcas nesta missão e no mundo. Entre eles, diretores da Junta Oficial. Áurea Rojas, Ângel Rodrigues, Marta Rodrigues, Ângel Sierra, Dinorá Cortijo, Aida Soto, Scara Emelendes, Pablo Pacheco, Miguel Graciano, Andrés Rodrigues, Maria Garcia, original de Porto Rico, pastores e líderes de Porto Rico. Pastores, Juan Berrios, Ricardo Tannon, Emílio Benites, Ângel Colazo, Ângel Santiago, Eliude Pérez, Ângel Sierra, Ângel Saias. Líderes, Ângel Cruz, Rafael Ortiz, Blanca Flores de Moate, Mike de Jesus, Isabelo de La Rosa, Néstor Fragoso, Jesse Rivera, Aide Soto de Amésquita, Aleja Soares, Ramona Cruz, Paulita Rosário, Silvia Segura, Marcela Morales, Esther Anderson, Roque Burgos, José Garcia, José Serrano, Felicita Marques, Paulita Colazo, Petra Rivera, Sara Ive Quintero, Elva Rivera, República Dominicana, Pastor José Castellano, Pastor Jorge Juan Castro, José Morales, Consuelo Cruz, Pedro Disney, Bárbara Betancourtan, Cuba, Pastor Ângel Silva, Pastor Gregório Aguado, Alicia Marfi, Rolando Palma, Neuralisa Matas, Henrique Gomes, Colômbia, Ana Gomes, Sara Ive Quintero, José Garcia, Argentina, Griselda Pinto, Honduras, Hector Licona, Equador, Gustavo Sangurima, Venezuela, Eufrásio Paz, Nicarágua, Anita Hernandes, Estados Unidos, Flórida, Margarita Álvares, missionários locais afastados por problemas de saúde, Ângel Tufino, por mais de 13 anos apoiou os missionários internacionais e trabalhou na manutenção da casa missionária, homem exemplar, eficiente, humilde e cheio de amor, oramos por sua saúde e recuperação, Raul Soto, tesoureiro da missão por cerca de 20 anos, exemplo de responsabilidade, prudência e fé. Mesmo enfrentando problemas de saúde, continua apoiando a missão. Sua esposa, Aida Soto, falecida, também foi um grande apoio na missão. Nota da fundadora Altagracia Gutierrez. Menciono com carinho as missionárias que mais me inspiraram a continuar e nunca desistir. Maria Garcia, missionária dominicana que serviu mais de 30 anos no Haiti, mudando a história de 12 aldeias pobres. Construiu igrejas, escolas, padarias e patrocinou jovens para estudarem em Porto Rico e República Dominicana. Faleceu tragicamente em um acidente, deixando um legado de fé e coragem. Berenice Mendes, cantora e fundadora do Orfanato Ira na República Dominicana. Criou mais de 20 meninas abandonadas, transformando suas vidas em histórias de sucesso acadêmico e profissional. Clara León del Perma, missionária cubana que plantou igrejas em tempos de perseguição religiosa em Cuba. Serviu com unção e milagres de cura. Áurea Rojas, poetisa, escritora e fundadora da Parada Cristã em Tampa. Trabalhou com tenacidade por mais de 20 anos para levar o evangelho às ruas. Aida Soto, pastora e missionária porto-riquenha, plantou igrejas e impactou crianças que hoje são músicos e líderes cristãos. Sara Ipaz, viúva Quintero, missionária colombiana que ensinou a vencer pela oração silenciosa, confiando no Senhor em meio às perseguições. Sara Silva, missionária salvadorenha que trabalha entre os mais pobres e perigosos lugares de El Salvador, trazendo esperança e transformação. Irma Lopes, missionária porto-riquenha que promoveu a missão de AMI em Ohio, Califórnia, Texas e Porto Rico, abrindo portas de apoio em tempos difíceis. Cada uma dessas mulheres de fé, amor e perseverança foi uma grande inspiração para mim e para o Ministério de Alcance Missionário. Fim.